cafuné. Eita, rio, que me dá o som da maré, o vento, a rede, o luar, o cheiro de mato, o papo bom, a sinfonia dos pássaros, o doce tom. A sinfonia dos pássaros, um doce tom. O namoro a dois, um barco a velar. Oh, lá, lá. O namoro a dois, um barco a velar. Oh, lá, lá. Barco a vela.